quando eu te vi passar, com o corpo mais bonito que na vida pude olhar. O tesão subiu na hora, meu irmão, não te conto, não consigo nem falar. Sabe aquela mina linda que te olha e alucina com o charme de beijar? Era meu dia de sorte, ela veio me dizer que no morro de São Paulo a noite é uma loucura, tudo pode acontecer. Foi assim que começou, entre aquela mina e eu, a mais linda história de amor que no morro se viveu. Mas o tempo ia passando, o verão tava acabando, chega a hora de partir. Em plena despedida, só um grito ela ouvia, eu dizia: sei que um dia vou te encontrar, nem que eu tenha que largar minha Bahia só pra te procurar, yeah. E eu dizia: sei que um dia vou te encontrar, é. Nem que eu tenha que largar minha Bahia só pra te procurar, te procurar. Era uma tarde de domingo, quando eu te vi passar, com o corpo mais bonito que na vida pude olhar. O tesão subiu na hora, meu irmão, não te conto, não consigo nem falar. Sabe aquela mina linda que te olha e alucina com o charme de beijar? Era meu dia de sorte, ela veio me dizer que no morro de São Paulo a noite é uma loucura, tudo pode acontecer. Foi assim que começou, entre aquela mina e eu, a mais linda história de amor que no morro se viveu. Mas o tempo ia passando, o verão tava acabando, chega a hora de partir, yeah. Em plena despedida, só um grito ela ouvia, eu dizia: sei que um dia vou te encontrar, é. Nem que eu tenha que largar minha Bahia só pra te procurar, yeah. Eu dizia: sei que um dia vou te encontrar, é. Nem que eu tenha que largar minha Bahia só pra te procurar, te procurar.